que tua lei é boa, restaura minha alma, eu amo te adorar. Porque os céus proclamam tuas obras e tua glória, eu amo te adorar. Porque os teus juízos são mais doces que Deus.